Party, oi, veja como estás com Deus e analise, ouça, creia, Cristo refúgio para o mundo em crise. Veja o mundo conturbado em meio a vendavais, o pecado aumentando cada dia mais. Existe um alguém de branco, esconderijo santo, ele é o varão que pode amenizar esta situação. É ribeiro de água viva para o sedento, sombra de uma grande rocha contra o sofrimento. Para quem está no deserto é o refúgio certo para socorrer, longe deste mundo em crise vem se esconder. Pare, olhe, veja como estás com Deus e analise, ouça, creia, Cristo refúgio para o mundo em crise. Qual a situação do teu mundo dentro de você? Cristo é a paz completa para o que crê. Olhe para você mesmo e diga o tema que está em reprise. Diga, Cristo é o refúgio para o mundo em crise. Pare, olhe, veja como estás com Deus e analise, ouça, creia, Cristo refúgio para o mundo em crise, Cristo refúgio para o mundo em crise, Cristo refúgio para o mundo em crise.